Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da ESPCR, uma hora sem palavra cantada, ainda que no início do programa de hoje vamos ter as vocalizações de uma das convidadas para Facedesmes. Será o novo trabalho de Rafael Antanirizarri. Ela chama-se Hannah Elizabeth Cox, mas porque não se percebe o que diz, vem aqui para o programa. Também no tema de arranque, a violoncelista Julia Kent. Como vos digo, Rafael Antanirizarri no arranque deste programa vem um novo trabalho. Ele que com Benoit Piolard editou este ano com Orcas, um disco que os trouxe de volta 10 anos depois. As composições têm aquela ambiência caótica e elétrica que muitas vezes pontuam os temas de Rafael Antanirizarri. Control Your Soul's Desire, na abertura do Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Novidades no arranque do Em Transe de hoje. Primeiro Rafael Antanirizarri de Facetisms a editar este ano Control Your Soul's Desire. Ainda Alessandro Cortini, um músico a residir em Portugal que colabora com outros como os Nine Inch Nails. E a propósito de uma residência no Museu Fábrica da Moagem em Lisboa, de há uns anos, vai editar em 2024 Nati Infinity. E ouvimos o avanço 4, também Arby de Coalescence, a remistura de Zaque para Série Déprouvé Suite. E agora é o mais recente de John Hopkins, ele que de forma absolutamente desassombrada tem editado uma série de discos que fazem uma espécie de viagem psicadélica e psicotrópica sob o efeito de substâncias. Este último Ritual, não sei promovido porquê, mas sempre com a mente genial e criativa de John Hopkins, The Ritual em frente com dois temas, Dissolution e Nothing Is Lost, John Hopkins. Thank you. sei se é a primeira vez por aqui, da música do polaco Tomasz Mrenka, rodou o avanço Full Moon do disco Man of the Light, com a colaboração do par conterrâneo Tomasz Benarczyk, antes duas para John Hopkins, e em frente com um nome da conceituada Miasma Oberlinense Eric K. Scottvin, mais um avanço para um disco a editar em breve, After War, de lá de Empty Void Below. para trás vai ficando um dos temas extraordinários do seminal Selected Ambient Works Volume 2 de Aphex Twin, o alter ego de Richard David James, que vai ter uma edição estendida em vários formatos em breve. Ouvimos TH1, Aphex Twin, para entrarmos no mundo novo de Marcus Guntner. Vem aí Contrapunct, um disco que sucede ao trípico Theia, Empire e Extropy, de Lai com Benoit Piolard, Father of Waters. Thank you. Scissors. I take my time. I hear the blue jay and the dove. I imagine that the loon is a big animal that needs to be groomed. A quiet but impulsive horse with some hair too. There's no more blue mimosa. De fecharmos o entranze de hoje, ficámos com uma série de temas no final desta sessão. Dizer-vos primeiro Markus Günther, depois Ilia, de Ame Agora, Todos os Cuerpos, a pianista francesa que edita muito e muitas vezes, Felicia Atkinson, de Space as an Instrument, o avanço da Healing, ainda o sueco Matty By, Trees in the Park, mas deixamos para o final um dos temas tocados ao vivo por Ryuichi Sakamoto para um filme realizado pelo seu filho, Neo Sora, que teve a colaboração de mais de 30 profissionais, uma gravação que aconteceu durante alguns dias, com planos e luzes sempre diferentes para cada peça, uma viagem muito emocionante de Ryuichi Sakamoto, a última vez ao vivo, ainda que num registro confortável e caseiro, do japonês que faleceu recentemente. Chama-se Opus, viagem, como vos dizia, pela obra deste gênio da música e do último e derradeiro disco 12, tocou por lá em Opus Saraband, Ryuichi Sakamoto, no final do Entranze de hoje. Já sabem, o programa depois da rádio transforma-se em podcast, links em radiotranze.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast. Fiquem bem, boa noite e até breve. Thank you.